de todo mundo até de modo significativo, na minha opinião, o século XX, quando havia menos pressão social e judicial que nos séculos anteriores para se professar a religião, e mais apoio científico para abandoná-la. Houve exceções, é evidente, em ambas as direções. Mesmo antes de Darwin, nem todo mundo era crente, como mostra James Alt em seu 2000 Years of Disbelief, Famous People with the Courage to Doubt 2000 Anos de Descrença, pessoas famosas com coragem de duvidar. E alguns cientistas renomados continuaram acreditando depois de até eu já fui honrado com profecias de conversão no leito de morte, elas reaparecem com uma regularidade monótona. Veja, por exemplo, Steer 2003, em cada repetição com novas nuvens da ilusão de veracidade e de novidade. Eu devia tomar a precaução de instalar um gravador para proteger minha reputação póstuma. Lalauardi acrescenta, para que leitos de morte? Se você vai se vender, faça isso na hora certa, há tempo de ganhar o prêmio Templeton, e depois põe a culpa na senilidade. Darwin? Não temos motivos para duvidar da sinceridade cristã de Michael Faraday, mesmo depois da época em que ele deve ter tomado conhecimento da obra de Darwin. Ele era integrante da seita sandemaniana, que acreditava no pretérito, porque hoje eles estão virtualmente extintos numa interpretação literal da Bíblia, lavava os pés dos novos membros, num ritual, e fazia sorteios para determinar a vontade de Deus. Faraday tornou-se presbítero em 1860, o ano seguinte à publicação de A Origem das Espécies, e morreu, sandemaniano, em 1867. A contrapartida teórica do experimentalista Faraday, James Clerk Maxwell, era um cristão igualmente devoto. Assim como outro pilar da física britânica do século XIX, William Thomson, o Lord Kelvin, que tentou demonstrar que a evolução estava descartada por falta de tempo hábil. As datações equivocadas do grande termodinamicista pressupunham que o Sol era uma espécie de incêndio, que consumia um combustível que teria que ter se esgotado em dezenas de milhões de anos, não em bilhões de anos. Obviamente não se podia esperar que Kelvin conhecesse a energia nuclear. O divertido é que, na reunião de 1903 da Associação Britânica, coube a Sir George Darwin, segundo filho de Charles, vingar seu pai, que não tinha título de cavaleiro, ao invocar a descoberta do rádio pelos Curie, pondo em dúvida a estimativa prévia de Lord Kelvin, que ainda estava vivo. Fica cada vez mais difícil encontrar grandes cientistas que professem sua religião ao longo do século XX, mas eles não são especialmente raros. Desconfio que a maioria dos mais recentes é religiosa apenas no sentido einsteiniano, o que, como argumentei no capítulo L, é um uso equivocado da palavra. Mesmo assim, existem alguns espécimes genuínos de bons cientistas que são sinceramente religiosos, no sentido pleno e tradicional. Entre os cientistas britânicos contemporâneos, os mesmos três nomes aparecem com a familiaridade agradável do nome dos sócios de uma firma de Keynesiana de advocacia, Peacock, Stannard e Paul Kinghorne. Os três ou ganharam o prêmio Templeton ou fazem parte do conselho consultor da Templeton. Depois de discussões amistosas com todos eles, tanto em público como na esfera privada, continuo perplexo, não tanto por sua crença em uma espécie de legislador cósmico, mas por sua crença nos detalhes da religião cristã, a ressurreição, o perdão dos pecados e tudo mais. Há alguns exemplos correspondentes nos Estados Unidos, como por exemplo Francis Collins, diretor administrativo do braço americano do projeto Genoma Humano Oficial. Mas, assim como na Grã-Bretanha, eles se destacam por sua raridade e são objeto de uma perplexidade divertida por parte de seus pares da comunidade acadêmica. Em 1996, nos jardins de sua antiga faculdade, em Cambridge, o Clare College, entrevistei meu amigo Jim Watson, gênio fundador do projeto Genoma Humano, para um documentário da BBC que estava fazendo sobre Gregor Mendel, gênio fundador da própria genética. Mendel, evidentemente, era religioso, um monge agostiniano, mas aquilo foi no século XVI, quando se tornar um monge foi o meio mais fácil para o jovem Mendel explorar seus estudos científicos. Para ele, era o que em dia. Ele respondeu, virtualmente nenhum. Às vezes os encontro, e fico meio sem jeito risos porque, sabe, não consigo acreditar em ninguém que aceite a verdade pela revelação. Francis Crick, cofundador junto com Watson de toda a revolução da genética molecular, abriu mão de sua associação ao Churchill College, de Cambridge, por causa da decisão da faculdade de construir uma capela a pedido de um benfeitor. Na entrevista com Watson em Clare College, eu lhe disse, de propósito, que, diferentemente dele e de Crick, algumas pessoas não veem conflito entre a ciência e a religião, porque alegam que a ciência trata de como as coisas funcionam, e a religião trata de para que as coisas servem. Watson replicou, bom, não acho que existamos para nada. Somos só produtos da evolução. Você poderá dizer, credo, sua vida deve ser bem sem graça, se você não acha que existe um propósito. Mas estou esperando ansiosamente um gostoso almoço. E realmente tivemos um gostoso almoço. O empenho dos apologistas para encontrar cientistas modernos destacados que sejam religiosos tem um certo ar de desespero, produzindo o som inconfundível de raspar o fundo da panela. A única página da internet que consegui achar com uma suposta lista de cristãos vencedores de prêmios não confundir com o projeto Genoma Humano Extraoficial, liderado por aquele bucaneiro brilhante e não religioso da ciência, Craig Venter. Nobel Científicos apresentou 6 nomes, do total de várias centenas de Nobel Científicos. Desses 6, 4 na verdade não eram nem vencedores do Nobel, e pelo menos um, que eu saiba, é um descrente que vai à igreja por motivos puramente sociais. Um estudo mais sistemático de Benjamin Bate e Alamy descobriu que entre os laureados pelo Prêmio Nobel nas áreas científicas, assim como na literatura, houve um grau notável de religiosidade, se comparado com as populações das quais eles são oriundos. 52. Um estudo na importante revista Nature, de Larson e Witton, em 1998, mostrou que dentre os cientistas americanos considerados eminentes o bastante para serem eleitos para a Academia Nacional de Ciências o equivalente a pertencer à Royal Society na Grã-Bretanha apenas cerca de 7 acreditam num Deus pessoal. 53. Essa enorme preponderância de ateus é quase que o exato oposto do perfil da população americana em geral, da qual mais de 90 são formados por pessoas que acreditam em algum tipo de ser sobrenatural. O número entre cientistas menos eminentes, não eleitos para a Academia Nacional, é intermediário. Assim como na mostra mais destacada, os que acreditam na religião são minoria, mas uma minoria menos drástica, de cerca de 40. O fato de os cientistas americanos serem menos religiosos que o povo americano em geral é exatamente como eu teria imaginado, assim como de cientistas mais destacados serem os menos religiosos. O que é notável é a oposição completa entre a religiosidade do povo americano em geral e o ateísmo da elite intelectual. 54 Chega a ser divertido o fato de o principal site criacionista, Answers in Genesis, citar o estudo de Larson e Witton não como evidência de que pode haver alguma coisa errada com a religião, mas como uma arma em sua batalha interna contra os apologistas rivais que defendem que a evolução é compatível com a religião. Sob o título Academia Nacional de Ciências é ateia até o fundo da alma, 55 Answers in Genesis cita, satisfeito, o parágrafo que conclui a carta ao editor escrita por Larson e Witton a Nature, quando compilávamos nossas conclusões. A ANCI, Academia Nacional de Ciências, divulgou um livrete incentivando o ensino da evolução nas escolas públicas, uma fonte de atrito permanente entre a comunidade científica e alguns cristãos conservadores. Nos Estados Unidos, o livreto garante aos leitores, a existência ou inexistência de Deus é uma questão sobre a qual a ciência é neutra. O presidente da ANCI, Bruce Albertis, disse, há muitos integrantes importantíssimos desta academia que são pessoas muito religiosas, pessoas que acreditam na evolução, muitas delas biólogos. Nossa pesquisa sugere uma realidade diferente. Albertis, ao que parece, adotou o MI pelos motivos que discuti em a escola Neville Chamberlain de evolucionistas, veja o capítulo 2. O Answers in Genesis tem uma agenda bem diferente. O equivalente à Academia Nacional de Ciências Americana na Grã-Bretanha e do Commonwealth, incluindo Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, África Anglófona etc. é a Royal Society. Quando este livro foi impresso, meus colegas R. Elizabeth Cornwell e Michael Stihati escreviam o relato de sua pesquisa comparável àquela, mas mais profunda, sobre as opiniões religiosas dos integrantes da Royal Society. As conclusões dos autores serão publicadas mais tarde em sua totalidade, mas eles gentilmente me permitiram citar os resultados preliminares aqui. Utilizaram uma técnica padrão para medir opiniões, a escala Likert, de 7 pontos. Todos os 1.074 integrantes da Royal Society que possuem endereço eletrônico, a grande maioria foram consultados, e cerca de 23 responderam um bom número para esse tipo de estudo. Foram oferecidas a eles várias afirmações, como, por exemplo, acredito em um Deus pessoal, que tem interesse pelas pessoas, que ouve preces e as atende, que está preocupado com o pecado e com transgressões e que faz juízos. Para cada afirmação como essa, eles foram convidados a escolher um número de 1 forte discordância e 7 forte concordância. É meio difícil comparar os resultados diretamente com os do estudo de Larson e Witton, porque estes ofereceram aos acadêmicos uma escala de apenas 3 pontos, e não de 7, mas a tendência geral é a mesma. A imensa maioria dos integrantes da Royal Society, assim como a imensa maioria dos acadêmicos do ZUA, é de ateus. Apenas 3,3 dos membros da Royal Society concordaram fortemente com a declaração de que existe um Deus pessoal, isto é, escolheram 7 na escala, enquanto 78,8 discordaram fortemente, isto é, escolheram 1 na escala. Se definirmos como crentes os que escolheram 6 ou 7, e se definirmos como descrentes os que escolheram 1 ou 2, houve um número maciço de descrentes, 213, contra parcos 12 crentes. Assim como Larson e Witton, e como também foi observado por Bate e Alamy e Argyle, Cornwell e Stihart encontraram uma tendência pequena, mas significativa, de os cientistas da área da biologia serem ainda mais ateus que os cientistas da área da física. para os detalhes, e para o restante de suas interessantíssimas conclusões, por favor confira o trabalho deles quando ele for publicado. 56 Deixando para lá os cientistas de elite da Academia Nacional e da Royal Society, há alguma evidência de que, na população em geral, é mais provável encontrar ateus entre os mais instruídos e mais inteligentes. Várias pesquisas já foram publicadas a respeito da relação estatística entre religiosidade e nível de instrução, ou religiosidade que Michael Sermer, em O Believe, TC Arch for God and de Eficiência Como Acreditamos, A Busca por Deus na Era da Ciência, descreve uma grande sondagem com americanos escolhidos aleatoriamente, realizada por ele e seu colega Frank Sulowai. Entre os muitos resultados interessantes estava a descoberta de que a religiosidade realmente mantém uma correlação negativa com o nível de instrução. As pessoas mais instruídas têm uma tendência menor a ser religiosas. A religiosidade também mantém correlação negativa com o interesse na ciência e de forma contundente com o liberalismo político. Nada disso é de surpreender, nem o fato de que há uma correlação positiva entre a religiosidade da pessoa e a dos pais. Sociólogos que estudaram crianças britânicas observaram que apenas uma entre cada 12 rompe com as crenças religiosas dos pais. Como era de esperar, pesquisadores diferentes mensuram as coisas de formas diferentes, por isso é difícil comparar estudos diferentes. A meta-análise é uma técnica em que um pesquisador analisa todos os trabalhos publicados sobre determinado tópico e compara o número de estudos que concluíram uma coisa com o número dos que concluíram outra coisa. A respeito de religião e que, a única meta-análise que conheço foi publicada por Paul Bell na Mensa Magazine em 2002. A Mensa é a sociedade de indivíduos de que elevado, e sua revista, nada surpreendentemente, inclui artigos sobre aquilo que os reúne. 57 Bell concluiu, dos 43 estudos realizados desde 1927 sobre a relação entre crença religiosa e a inteligência e ou o nível de instrução da pessoa, todos, com exceção de 4, observaram uma conexão inversa. Isto é, quanto maior a inteligência ou o nível de instrução da pessoa, menor é a probabilidade de ela ser religiosa ou ter qualquer tipo de crença. Uma meta-análise é sempre fadada a ser menos específica que qualquer um dos estudos que contribuíram para ela. Seria bom haver mais estudos nessa linha, e mais estudos com integrantes de grupos de elite, de outras academias nacionais e com vencedores de prêmios e medalhas importantes como o Nobel, o Crawford, o Field, o Kyoto, o Cosmos e outros. Espero que as edições futuras deste livro incluam esse tipo de dado. Uma conclusão razoável, a partir dos estudos existentes, é que os apologistas religiosos seriam mais sábios se ficassem mais calados do que normalmente são sobre as pessoas que querem usar como exemplos, pelo menos no que diz respeito aos cientistas. A aposta de Pascal. O grande matemático francês Blaise Pascal achava que, por mais improvável que fosse a existência de Deus, há uma simetria ainda maior na punição por errar no palpite. É melhor acreditar em Deus, porque se você estiver certo poderá ganhar o júbilo eterno, e se estiver errado não vai fazer a menor diferença. Por outro lado, se você não acreditar em Deus e estiver errado, será amaldiçoado para todo sempre, e se estiver certo não vai fazer diferença. Pensando assim, a decisão é óbvia. Acredite em Deus. Há, porém, alguma coisa claramente esquisita no argumento. Acreditar não é uma coisa que se possa decidir, como se fosse uma questão política. Não é pelo menos uma coisa que eu consiga decidir por vontade própria. posso decidir ir à igreja e posso decidir recitar a novena, e posso decidir jurar sobre uma pilha de bíblias que acredito em cada palavra escrita nelas. Mas nada disso pode realmente me fazer acreditar se eu não acreditar. A aposta de Pascal só poderia servir de argumento para uma crença fingida em Deus. E é melhor que o Deus em que você alega acreditar não seja do tipo onisciente, senão ele vai saber da enganação. A ideia absurda de que acreditar é uma coisa que se pode decidir fazer é deliciosamente ridicularizada por Douglas Adams em Dirk Gently's Holistic Detective Agency, em que somos apresentados ao monge elétrico, um dispositivo muito prático que se compra para acreditar por você. O modelo de luxo é anunciado como capaz de acreditar em coisas que ninguém de Salt Lake City acreditaria. Mas por que, então, estamos tão dispostos a aceitar a ideia de que o que é imprescindível fazer, se quiser agradar a Deus, é acreditar nele? O que há de tão especial em acreditar? Não é igualmente provável que Deus recompense a bondade, ou a generosidade, ou a humildade, ou a sinceridade? E se Deus for um cientista que considera a busca honesta pela verdade a virtude suprema? Aliás, o projetista do universo não teria de ser um cientista? Perguntaram a Bertrand Russell o que ele diria se morresse e se visse confrontado por Deus, exigindo saber por que Russell não acreditava nele. Não havia provas suficientes, Deus, não havia provas suficientes, foi a resposta, eu quase diria imortal, de Russell. Deus não respeitaria Russell por seu ceticismo corajoso, sem contar pelo pacifismo corajoso que o colocou na prisão durante a Primeira Guerra Mundial, bem mais do que respeitaria Pascal por sua aposta cautelosa e covarde. E, embora não tenhamos como saber de que lado Deus ficaria, não precisamos saber para refutar a aposta de Pascal. Estamos falando de uma aposta, lembre-se, e Pascal não estava defendendo que a dele tivesse qualquer coisa além de uma probabilidade muito remota. Você apostaria que Deus valorizaria mais uma crença fingida e desonesta ou mesmo uma crença honesta que o ceticismo honesto? Suponha que o Deus que o confrontar quando você morrer seja Baal, e suponha que Baal seja tão invejoso quanto disseram que era seu velho rival Javé. Não seria melhor que Pascal não tivesse apostado em Deus nenhum, em vez de apostar no Deus errado? O próprio número de deuses e deusas em potencial em que se poderia apostar não corrompe toda a lógica de Pascal. Pascal estava provavelmente brincando quando promoveu sua aposta, assim como estou brincando para descartá-la. Mas já encontrei gente, por exemplo na sessão de perguntas depois de uma palestra, que apresentou seriamente a aposta de Pascal como um argumento a favor da crença em Deus, por isso tive motivos para dar a ela um breve espaço aqui. Será possível, por fim, argumentar em busca de uma espécie de anti-aposta de Pascal? Imagine que assumamos que realmente haja uma pequena chance de Deus existir. Mesmo assim, seria possível dizer que você terá uma vida melhor, mais plena, se apostar na sua inexistência, e não na sua existência, para não desperdiçar seu tempo precioso adorando, sacrificando-se em nome dele, lutando e morrendo por ele, etc. Não responderei a pergunta aqui, mas os leitores poderão mantê-la em mente quando chegarmos aos capítulos posteriores, sobre as consequências malévolas que podem se originar da crença e da observância religiosa. Argumentos bayesianos. Acho que a tentativa mais estranha de tese sobre a existência de Deus que já vi é o argumento bayesiano, apresentado recentemente por Stephen Winter, Probability of God. Hesitei em incluir esse argumento, que é mais fraco e menos insensado pela antiguidade que os outros. O livro de Unwin, no entanto, recebeu uma atenção jornalística considerável quando foi publicado, em 2003, e proporciona a oportunidade de juntar algumas linhas explanatórias. Tenho alguma solidariedade pelos objetivos dele porque, como argumentei no capítulo 2, acredito que a existência de Deus, como hipótese científica, seja, pelo menos em princípio, investigável. Além disso, a tentativa quixotesca de Unwin de dar um valor numérico à probabilidade é bem divertida. O subtítulo do livro, A Simple Calculation yet proves the ultimate truth, um cálculo simples que comprova a verdade definitiva, tem toda a cara de ter sido um acréscimo posterior da editora, porque não há, no texto de Unwin, convicção tão pretensiosa. É melhor encarar o livro como um manual, uma espécie de teorema de Bayes para leigos, usando a existência de Deus como um estudo de caso semi-irônico. Unwin podia muito bem ter usado um assassinato hipotético como caso-prova para demonstrar o teorema de Bayes. O detetive organiza as evidências. As impressões digitais no revólver apontam para a Dona Violeta. Quantifique essa suspeita jogando sobre ela uma probabilidade numérica. O professor Black, porém, teve um motivo para acusá-la. Reduza a suspeita sobre Dona Violeta com um valor numérico correspondente. As evidências médico-legais sugerem uma probabilidade de 70 de um revólver ter sido disparado com precisão a longa distância, o que dá motivos para pensar num culpado com treinamento militar. Quantifique nossa suspeita mais elevada sobre o Coronel Mostarda. O senhor Marinho tem um motivo mais plausível para o assassinato. Aumente nossa avaliação numérica da probabilidade dele. Mas o longo fio de cabelo loiro no blazer da vítima só pode pertencer à senhorita Rosa e assim por diante. Uma mistura de probabilidades decididas com uma dose maior ou menor de subjetividade bagunça a cabeça do detetive, atraindo para várias direções. A ideia é que o teorema de Bayes o ajude a chegar a uma conclusão. Trata-se de um mecanismo matemático para combinar muitas estimativas de probabilidades e chegar a um veredicto final, que possui sua própria estimativa de probabilidade. Mas é óbvio que essa estimativa final não pode ser melhor que os números originais que foram fatorados. Esses números normalmente são resultado de um juízo subjetivo, com todas as dúvidas inevitáveis. O princípio digo garbage in, garbage out entra lixo, sai lixo é aplicável aqui, no caso do exemplo de Deus usado por Unwin, aplicável é um termo leve demais. Unwin é um consultor de risco apaixonado pela inferência bayesiana e que muita contra métodos estatísticos rivais. Ele ilustrou o teorema de Bayes não usando um assassinato, mas a maior prova de todas, a existência de Deus. A ideia é começar com uma incerteza total, que ele quantifica determinando para a existência e para a inexistência de Deus uma probabilidade inicial de 50 cada. Em seguida ele lista seis fatos que podem influenciar a questão, dá um valor numérico a cada um deles, fatora os seis números dentro do mecanismo do teorema de Bayes e vê que número aparece. O problema é que repetindo os seis pesos não são quantidades mensuradas, mas simplesmente os juízos particulares de Stephen Wynne, transformados em números só para se encaixar no exercício. Os seis fatos são, no original, Reverendo Green. Na versão brasileira do jogo Detetive o personagem transformou-se em Senhor Marinho. N.T. Reverendo Green é o nome do personagem nas versões do Cluedo vendidas na Grã-Bretanha onde o jogo surgiu, na Austrália, na Nova Zelândia, na Índia e em todas as outras áreas de língua inglesa, com a exceção dos Estados Unidos, onde ele de repente vira Senhor Green. Como assim? Temos um senso de bondade. 2. As pessoas fazem maldades. Hitler, Stalin, Saddam Hussein. 3. A natureza faz maldades. Terremotos, tsunamis, furacões. 4. Pode haver milagres de pequena dimensão. Perdi minhas chaves e as reencontrei. 5. Pode haver milagres de grandes dimensões. Jesus pode ter ressuscitado de entre os mortos. 6. As pessoas têm experiências religiosas. Se é que isso vale alguma coisa e não vale, na minha opinião, no final da corrida maluca bayesiana, na qual Deus larga bem na frente, depois fica